Marvin Gaye, Mr. D. Esse é um bom som. Esse é um som louco pra eu contar meu corre. Meu corre é assim, ó. É como acordar do coma desde 97. Quando foi a primeira vez que eu gravei o rap. Paciência, estudo, foi o que me manteve junto de minha família em Porto Alegre. No mar de poesia, apostei minha vida e me joguei sem disciplina. A música foi a saída, busca sabedoria. Me curou de uma febre, voltei melhor por cima. E vagabundo agora treino. Porto Alegre, tive educação. Por isso quando eu cheguei me chamaram de sangue bom. Por isso que humildade não é em vão. Apenas sei o que sou e não me desespero. Movido por amar a música, o rap identificou. Jovem negro brasileiro a caminho do gol. Usava um black power, me apelidaram de Jackson. Planet Hip, tive junto, foi inspiração. De uma família unida que me mostrou disciplina pra ser alguém nessa vida. Colorado que sou, jardim botânico, meu amor verdadeiro, se liga. Com olhar nas esquinas, bebendo na avenida, jogar fumaça pra cima. Ligado que vira, é só fazer a corrida, então aumenta esse som. Tempos difíceis eu lembro muito bem, ouvindo Nas, Mobb Deep, no Alckmin. Estilo de música, aí que eu aprendi, conheci Chet Baker, foi aí que eu renasci. O som do diamante, novo horizonte, César Gordo, matriz do vídeo de skate. Acho louco o esporte, também jogo basquete. Ajuda a organizar os planos que estão na minha mente. Muita coisa eu vi, só com o tempo aprendi. Da rua um aprendi, da guerra sobrevivi. Dinheiro não me prendi, dividindo eu cresci. Ajudou a me sentir realizado aqui, nesse mundo cruel onde valioso o papel. Já parou pra pensar quantos por isso morreram? Vou contando a minha história com Don Quixote, sou herdeiro. Esse jogo do rap também atrás um dinheiro, porque de uma família unida que me mostrou disciplina pra ser alguém nessa vida. Colorado que sou, jardim botânico, meu amor verdadeiro, se liga. Um rolê nas esquinas, bebendo na avenida, jogar fumaça pra cima. Cê tá ligado o nome, eu vou dizer qual o nome. Me chamam Jackson.